Rock Fitness. Oh, assim vem. O dia tá lindo, clima ensolarado, clima de piscina, cervejinha e churrasco. Família intocável, é inabalável. Peço a meu Deus que proteja meus aliados. Pois é, essa vida é muito louca, é. E eu já percebi como é. São vários mandadão que testa nossa fé. Mas se tiver mandado voltar, pega uma lanterna verde pra nós embrasar. Chama essas danadas que tão doida pra sentar. Ulala, Patricinha vem na pista pra sarga na cara. O vida de artista todas elas querem me dar. É o Kiko do rodo, a coste no peito. Sempre posturado com bolso de dinheiro. Posso fazer nada, eu vivo a vida desse jeito. Arrasta pra cima que eu vou te contar o segredo. E essa vida é muito louca, yeah. E eu já pulsei bem como é. São vários mandadão que testa a nossa fé. Mas se tiver mandado, voltar de ré. E é o Kiko do rodo, a coste no peito. Sempre posturado com bolso de dinheiro. Posso fazer nada, eu vivo a vida desse jeito. Arrasta pra cima que eu vou te contar o segredo. Passando na blitz, eles mandam encostar. Fala que são crescem, mas nunca arruma nada. Tô na pista da infra, é pra bomba me pegar. Passando a mil, eu tô fugado até pro... Eu sei bem que essas danadas quer me dar. Pode sentar. Bora, Paulinho! Pode sentar. E eu sei bem que essas danadas quer me dar. Pode sentar. Fabrício Matos!